a minha vida é toda verdade. O meu passado é o meu futuro. Passado é o meu futuro. E o meu Deus.